razão pra sonhar. Um cachorro, um gato, comida no prato e uma cama pra gente quebrar. Tava perdido aqui, cê veio me salvar. Eu sou um eterno aprendiz, você me dá uma aula. É uma canção da Deli, me acalma. Eles querem coisa de pele, a gente tem coisa de alma. Que é linda, o que você faz pra ser assim? Tão linda, quando se olhar no espelho e diz assim. Tô linda, sei o que dizer pra te ganhar ainda. Mas o começo pode ser. Eu não saberia falar sobre algo tão profundo. Eu sei que no fundo só quero algo puro. Se o assunto é você, não seguro, me sinto seguro. Já posso pensar no futuro, então vem. Você é minha baby honey. Até já desencanei das vezes que me enganei. Ei, eu que vim da bagunça até já cansei. Não sou Jorge Matheus, mas eu também sosseguei. Vivendo nesse mundo louco, só quero me entregar um pouco e permitir. Pra te escrever, ouvi Chico Buarque pra aprender sobre você. Ouvi Roberto Carlos pra saber como fazer. Ouvi meu coração pra ter coragem de dizer: ô linda, o que você faz pra ser assim? Tão linda, quando se olhar no